a origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: você é doida, desalmada e atrevida. Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer. Por isso nunca vai poder transar comigo. Não quero papo contigo, Deus me livre de você. Você é doida, desalmada. Mais um Não Ovo começando, olha só, comecei animado. Comecei, não sei, tô divertido hoje. Essa é a vontade de gravar na sexta-feira. É a vontade de viver, né? Eu sou um cara que quero viver, eu gosto de viver. Estamos aqui com a nossa bancada tradicional, Brian. Tudo bom, Brian? E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tudo como bem. Você tá? Tá bem? Tudo bem, tô bem. E as namoradinhas, como é que estão? Estão bem. Ah, que bom. Estão não, está, né? Estou, opa. já começaram se entregando nesse programa aqui, ó. Essa pergunta no plural. Treta até o final, hein? Igor Seco! Fala, meu povo! E aí, ó, também tô animado, viu? Fala, é o que ele deu um soco no ar aqui. Eu não entendi, é o efeito da cerveja com café, cara. Ela faz a gente ficar assim. Fala, meu povo, um soquinho no ar. E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes, estamos de volta. Estamos de volta. Inclusive, falando no Fala, meu povo, gostaria que o Igor aí comentasse um caso que aconteceu no Oktoberfest, né? Que nós fomos lá no Oktoberfest e tal, vamos aproveitar a festa lá em Blumenau. Conta aí, Igor. Então, estava eu descendo uma escadaria, dando uma voltinha lá no Oktoberfest, chegou um maluco, deu uma cutucada no meu ombro, aí eu virei, tipo, ih, já com medo, assim, né? Aí ele chegou assim, droga, vou ter fala que meu povo! Cara, ele me reconheceu, não sei como ele me reconheceu, né? A voz de veludo. Talvez ele escutou eu gritando, barril, deixou, pode ser. Aí ele sabia que era eu. Olha só, que legal. Ô, Cid, mas ó, eu queria saber que algumas histórias dessa Oktober, antes da gente entrar na nossa pauta principal, que eu fiquei sabendo que teve funcionário do QG não salvo. Virado no Jiraiya lá. Ah, foi o que mais teve. Inclusive eu. Foi o que mais teve. O que mais teve foi isso. Teve editor aí que mostrou que é. Né, descobrimos, né? Que é o Bruno Marques brasileiro. E eu fiquei em choque porque eu tava assim, ah, eu não vou, né? Ah, o que eu vou doce, fazer lá? Ah, mas depois de três shows. Mudou de ideia rapidinho. Já tá em outro planeta. E o Igor, né? E o Igor aprontou alguma? Ah, o Igor tava muito. O Igor chegava nas meninas cantando e dançando. Chamando, gente, de meu povo. Parecia um pião da casa própria. De meu povo. Chegava rodando com a mulherada assim. Chopeuzinho na mão, assim. E chope pra todo lado. Só falta, fala meu povo! Blumenau, eu devia ter falado, velho, que alguma me reconhecia, eu já tinha sorte. Uma grupe? Eu vou pensar nisso ano que vem. Espero que a gente vá ano que vem de novo. E as namoradinhas, como é que tá aí, Igor? Cara, tá fraco, viu? Tá fraco, tá fraco. Tá fraco. Ele tem duas. E Luigi, como é que tá? Uma chama-se mão esquerda, a outra chama-se mão direita. A outra chama-se sua mãe. Que é isso? Pronto, a partir de hoje eu quero fazer aqui com os fiéis ouvintes o contador de quantas piadas o Igor vai usar sua mãe. Vão contando aí no Twitter. Toda vez que o Igor fazer uma piada, falar sua mãe, vamos abrir um contador aqui até. Enquanto for verdade, eu vou continuar, Luigi. É a válvula de escape da pessoa. É a válvula de escape. Quando ele não. Ele tá... Tem que argumentar, mas fácil mandar um sua mãe. Sua mãe, aquela vagabunda. É mais fácil. Qualquer e você, mesmo. Luigi, como é que estão as namoradinhas aí? Tô de namorada, né? Tô praticamente casado. Praticamente casado. Praticamente. Olha só, maravilha. É, porque assim, eu digo praticamente casado, porque assim, eu não tô casado, papel passado, não fui na igreja e tal. Mas pra gente, eu tô com a Camila, né? Um abraço, meu amor. Há 4 anos e 2 anos morando junto, ou seja, pra justiça. Mas ela escuta no ovo? Escuta. Ela escuta minha voz. Ela escuta só pra te ouvir. Quando eu fico distante, ela ouve. Mentira, meu Deus. Pela justiça, meu amigo, tanto faz se eu tô casado ou não. Se a gente se separar, ela leva metade. Depende. Não, acho que é 3 anos morando junto, hein? Eu acho que são 6 meses, hein? Eu acho que se for 3 anos, já. Dá tempo de eu terminar ainda. Não, é pouco tempo. O Luigi já tá passando um pouco no patamar, ele já é o cara que pergunta aí as namoradinhas. Ah, é. Já é o tiozão que perdeu. Eu vou virar o tiozão que perdeu. É porque eu já tenho dois sobrinhos. Um inclusive, tá na idade já de arrumar as namoradinhas. Qual é a idade das namoradinhas? É, ele tá com 10 anos. Então... Não, tá longe da idade. Você acha que é? Não, ele já começa a ter os primeiros flertes ali. Já olha as menininhas. Ele já não vê. Ele já não vê a menina como um inimigo. Porque quando a gente é criança, né? Tá nessa. Chegando na pré-adolescência, a gente olha pra mulher como um inimigo mortal. A gente quer bater, puxar o cabelo, xingar. Mas isso era culpa do Gugu, que fazia o passo ou repasso aos meninos contra as meninas. Ah, é verdade. Pode crer, pode ser. Pode ser. Bem observado, Bray. Você já percebeu que todo podcast eu falo alguma vez o bem observado, Bray? E eu sempre falo bingo, Gugu vai virar o bingo do novo, que sua mãe, bem observado, Bray, os atiçados. E o Ivo. E o Ivo. Eu acho que o Ivo foi o mais comentado até agora. Eu quero que alguém faça a cartelinha do bingo do novo, por favor. Bom, o tema de hoje é você já teve o spoiler do título, obviamente. Como bingo, essa como é bingo. Sempre, como sempre. O tema de hoje é e as namoradinhas? A frase que acaba com todos os natais. A frase que faz você temer pela reunião em família. Tipo, ai, minha tia. Acaba com o Natal, acaba com o Ano Novo. Essa podia frase aí. Podia ser um podcast de Natal, esse, inclusive. Podia. Porque essa frase aí, cara, acaba até aquela mulher solteira. Fica triste, começa a comer o peru antes do tempo. Podia ser o podcast do constrangimento também. Podia falar, porque é meio foda, né? Às vezes você vai na festa. Sempre tem um tio. Tem um tiozão que quer saber da sua vida amorosa, sendo que ele mal sabe o seu nome. Sabe o que é pior? Aquelas famílias em que tem, tipo, 40 tios. Ah, e né? Todos perguntam a mesma coisa. Perguntam. Aí tem a fila do pavê e das namoradinhas. Todo mundo fala toda noite. Ou é um ou é outro. Vamos. É meio que aleatório. O engraçado é que esse e as namoradinhas aí é um negócio que é meio universal, né? E o grande problema é que quando você está com uma namoradinha e você apresenta a namoradinha e no ano seguinte você terminou com a namoradinha, aí é pior ainda, porque aí você tem que explicar. Contar toda a história, o que aconteceu. E cadê a namoradinha? Daí fodeu. Aí tem que explicar ainda que tomou chifre, é foda. E o tio não se contenta, só a gente acabou. Ele não se contenta com isso, ele quer saber momento que você sentiu a facada no coração. Ele quer saber ali, o que aconteceu, ele quer fazer um relatório ali pra botar no Facebook depois, né? É um momento meio triste. Mas enfim, acho que todos nós aqui, todo mundo aqui já teve uma namorada ou não? Teve uma desilusão amorosa. Mas já teve uma namorada fixa? Já teve. Não, o Brian tá vivendo a primeira dele, o Igor, eu espero que antes dos 30 ele consiga beijar na boca. mas se não, pode ser um com outro também. Aí já, faz tudo já de uma vez só. Você falou isso, o Luiz deu uma olhada pra mim e eu fiquei com medo agora, hein, Luiz. Fala que é casado, Olha, namoradinhas. Desculpa. Seu apelido é o São Luiz. Isso é uma coisa que em breve deve começar a surgir, que é o tio perguntando dos namoradinhos para o sobrinho. Para o sobrinho. Acho que já pode. Os namoradex. Os namoradex. Né? Porque já não sabe qual vai ser o sexo. Isso é verdade, é um novo paradigma, né? Porque na internet você pode trocar pelo X, né? Mas como é que fala? Namorados. E aí, sobrinho, você por acaso está em uma relação com outro ser humano? Ah, é o tio politicamente correto. Com outro. E o ser humaninho? Entendeu? Aí você não. Porque daí se falar. E os namoradinhos? Ah, mas ele é trans, então não pode ser. Como que ele se enxerga o gênero, né? Porque agora tem. Ah, não. É um grande problema. Sexual. É melhor não arriscar falar namoradinha. Vai que é o, sei lá, o Lídio Matheus. Vai que o cara é travesti, mas se vê como um homem que gosta de gays. Mas na verdade é uma mulher. Na verdade é uma mulher que gosta de cavalos. Então, tipo, é complicado. Tem que ser ser humanismo, né? Não, já dá questão aí no grupo do WhatsApp. Vamos fazer essa campanha aí, né? Para todos os tios que estão ouvindo, não ouvem nesse momento, pararem de perguntar e as namoradinhas e começarem a perguntar e os seres humanos, não consigo falar. Na festa de Natal e de Ano Novo, tem que perguntar isso antes de beber. Seres humanizinhos. Depois de uma cerveja ou duas, não dá de perguntar. Já não dá, isso, né? Já fica agora difícil. Tá tudo humanizando aí, né? Vamos humanizar os tiozão chato, parar com essas perguntas constrangidas. Boa. Muito bom. E as namoradas, hein? Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? Esse podcast vai ser um pouco indelicado pra gente. Ah, é? Porque, é claro, porque a gente falando de ex-namoradas... Ah, é pesado. É, ex-namoradas ou de... Ainda mais se ex-namorada for gorda, aí é pesadíssimo. É pesadíssimo, ou então friendzones ou coisas do tipo. A gente tá tocando no pessoal de cada um aqui, então, na vida pessoal. E é tudo pra ter textão, né? Porque não tem nenhuma mulher na mesa pra falar dos ex-namorados. Ah, então... é verdade, não tem. Inclusive, verdade. Ó, isso aí é uma coisa que a gente precisa convidar uma mulher aqui pra participar do novo. É verdade. A única mulher que participou até agora foi o Maurício Meirelles no primeiro programa. Até então não teve mais participante. E ele é mulher só à noite também, né? Não conta como sexo feminino. Mas enfim, quantas... Vamos fazer uma estatística aqui pra gente entender o universo histórias que podem existir. Quantas namoradas você já teve, Brian? Eu tive duas namoradas. Duas namoradas contando com a atual. Não, a atual é a terceira. A terceira, muito bem. Igor? Eu tive três também. Três ex-namorados. Três ex-namorados, ok. E o Luigi? Eu tive três também. Foi duas que eu namorei e a Camila que eu pretendo namorar até o fim da vida porque eu não sirvo mais pra ser solteiro. chega um ponto que é complicado. Cara, isso é verdade. Dá preguiça. Ser solteiro, eu não consigo imaginar solteiro mais porque, assim, eu nunca fui bom de chaveco, eu nunca soube chavecar mulheres. As minhas namoradas, eu não sei quanto que eu consegui. Exatamente. Entendeu? Dar o primeiro beijo, porque eu não sei passar essa barreira. Mas a gente tá na era da internet. Pois é, mas nem na internet eu sei chavecar as pessoas. Não, eu vejo... chavecar. Eu quero falar de série com ela. Eu falo, puta que mina bonita, vou indicar Breaking Bad pra ela. O Luiz só consegue namorar se a mina gostar de Naruto. Conversa de série, manda o Paulo no Snapchat, pronto. Já vira namoro. Olha o tamanho da minha rola, mina. Pronto. Pronto, e o Breaking Bad? Pô, ela manda uma foto dos peitos dela, fala, sabe onde tem uma peitura também? A Cristina Hendricks em Mad Men. Já assistiu? Assim, eu não sei mais chavecar pessoas. Entendi. Eu não sei se isso é baixa autoestima. Porque vai ver, tipo, eu penso assim, porra, acho que ninguém teria coragem de beijar a minha boca. Não, eu acho que é baixa autoestima. O cara com a boca suja de cheddar, assim. É óbvio que ninguém vai querer beijar. Não, na verdade, tem aquela velha frase, né? Que todo sapato velho tem um pé descalço. Olha que bonito, né? É ou não é? Eu vou até repetir. Essa frase vai ser a frase do podcast, essa. Eu vou até repetir essa pra depois o Baia fazer um efeito aí. Boa. Aquela musiquinha maneira. Vai. Todo sapato velho tem um pé descalço. É isso? Acho que é isso. Tem uma versão com chinelo também. Qual é que é o chinelo? É tipo isso. É igual. Todo chinelo velho tem um prego enferrujado. Todo tweet ruim tem alguém pra dar RT. Tem. Olha isso. Olha aí, versão digital. Trazendo pros millennials, né? Que agora... Uma frase moderna. Jovens. Mas eu acho que todo mundo pode encontrar aí o amor verdadeiro, apesar que nós estamos numa era do amor livre, e talvez a pessoa nem queira encontrar um amor verdadeiro também. Tem gente que quer ser solteira, né? Gosta de ser solteira. Eu acho que tem. Quer pra balada, vamos pra balada, quer balada. Inclusive, os adultos, os adolescentes, né? Eles estão nesse nível, assim. Então. Tipo... Inclusive, saiu uma notícia um tempo atrás de especialistas pedindo pras pessoas não fazerem sexo com robôs. Ah, é verdade. A procura em alguns países por robôs já tá maior já do que tá começando já no Japão. Ah, já. O pessoal tá querendo mais transar com Tamagotchi do que com a mulher. Com Tamagotchi. Né? Mas é muito mais divertido você acompanhar os novos episódios do Dragon Ball Super do que realmente transar, né, cara? Eu vou, inclusive, já contar minha primeira história aqui. Tu não falou quantas namoradas tu já teve? Ah, é mesmo. Não falar. Tá no 3 também? Vamos deixar pra lá essa parte. Tá bom, ok. Então continua todo mundo com 3 no meio. Tem 3, né? Fica pra imaginação das pessoas. Minha vida foi um pouco complexa antigamente. Entendi. Mas enfim, vamos passar essa parte aí. O que eu queria falar... fiquei levemente constrangido nesse momento. Eu senti que você foi o tio do pavê pra mim. Eu fui, desculpa. É muito melhor ver Dragon Ball do que beijar na boca, do que transar. Depende do episódio, mesmo. Depende do episódio. eu concordo. Eu concordo com você. Inclusive, tem uma história minha, que é uma menina que eu gostava muito lá no meu prédio, onde eu morava na Vergueira Stadel, lá em Santos. Eu gostava muito dessa menina, que era a Priscila, que eu já contei uma vez dela aqui. Ah, a Priscila que tá dando troco. A Priscila, isso. Que ela virou caixa do Carrefour e teve um filho com um funkeiro, não quis ficar comigo. Eu acho que nem todo mundo teve acesso a esse episódio aí. Não, ela não ficou... Será que não? Foi o piloto dos anos 90. Ah, foi o piloto. Rapaz. Então eu posso contar de novo essa história. Ele tá no ar. ar ainda. A gente pode dar dica pras pessoas irem lá ouvir. Ah, não, é melhor contar. Acho pode que é melhor contar. Conta de novo, tá bom. Vou contar de novo. Essa história é a seguinte: tinha uma menina que eu gostava muito lá no meu prédio, que é a Priscila. Não sei se ela tá escutando, mas se estiver escutando, um beijo aí, Priscila. Eu era apaixonado pela Priscila e eu sentia que a Priscila era apaixonada por mim também, né? Só que aqui era aquele negócio: a mulher é muito mais evoluída do que o homem. Isso é um fato. Isso é um fato. Sem então dúvida. A Priscila tinha 14 anos, mas já tinha uns peitos de 19. Ah, entendeu? E já tinha uma mentalidade de 23. Muito frango, será que é frango? É, deve ser frango. É frango. É o hormônio do frango, é verdade. Com certeza. E eu, né, tinha os mesmos 14 anos, sim, mentalidade de 9, né? E nenhum peito. Algum pouquinho. Mas menos, bem menos que ela. Bem menos. E aí, a gente tava nessa transição aí que eu tava já enxergando a Priscila de outras maneiras, né? Desculpa, opa, Priscila, se estiver ouvindo, mas essa é a grande realidade. E aí eu já tava enxergando a Priscila de outras maneiras, gostava muito dela, só que eu não tinha aquela, sabe, o foda é, o começo, quando você começa, a descoberta, né, que você começa a perceber que você quer uma coisa a mais, é difícil você ter a coragem de chegar, entendeu? Sim, verdade. Esse que é o primeiro passo, que hoje é mais fácil, né, só cantar um funk aí, pronto, né, a novinha quer pau, pronto, já chega querendo pau. Estudo a letra do MC Brinquedo e recita, muito mais simples. Na nossa época, acho que era um pouco mais difícil, né? Sim. E aí eu ficava naquela, como é que eu vou chegar nela e tal, e aí teve um dia que, pra minha surpresa, ela chegou em mim. Opa. Ela tocou, ela viu que minha mãe saiu, meus pais saíram. É. Ela tocou o interfone da minha casa. Malandra. E falou: Cid, desce aqui que eu quero falar um negócio com você. Ih. Falei: o que que é? Ela falou: só posso falar com você pessoalmente. Eu falei: mas eu tô assistindo, nossa, Pokémon. Ah, a concorrência. Cara, mas era um episódio muito bom de Pokémon. Qual? Aquele, porra, do Butterfree? Aquele da Butterfly. Era o da Butterfly. Ah. Era esse. Butterfly, não, é Butterfree, né? Butterfree. Sim, sim. Era esse episódio aí. Esse episódio é bom. Okay, o Ash chora e eu choro junto. Eu choro. Ah, até hoje. Aquele que, né, o Pikachu quer ir embora também, com os Pikachuzinhos. E aí no final das quatro, vê o que aconteceu. Eu deixei de ficar com a Priscila, o amor da minha vida. Nossa, eu lembro até para assistir Pokémon. Foi um final feliz, então. Não, eu não me arrependo. Não, não me arrependo. Não, não, não. Foi bom pra mim, foi bom. É, hoje eu encontrei a Priscila há pouco tempo. Ela virou caixa no Carrefour. Sim. Né? Sim. Não que tenha algum problema, mas, né, não, ela deu o troco aí. Né? Ela tá dando troco. Sim. Então encontrei a Priscila aí um tempo. E logo em seguida desse episódio que eu quis assistir Pokémon e ela queria ficar comigo e não ficou, ela passou duas semanas e ela engravidou. Nossa, eu nem sabia que ela beijava na boca, ela já tava com filho. O filho dela já tava com idade, 14 não. anos, cara. Que idade ela tinha? 14? Ah, uns 15, por aí. Vê Dragon Ball e Pokémon. Ou seja, é só prova que os desenhos. Os desenhos animados japoneses realmente são o melhor... Antinatalidade. Exato. Infantil. É a melhor maneira de você não ter filhos. Sim. Oriental é muito preocupado com isso, né, cara? Com certeza, por exemplo, essa galera que vai em evento de anime fantasiado de cosplay e tal, esses caras com certeza vai ser difícil eles ter filho, né? Otakus. É os otakus. Otakus. Mas é mais complicado. É mais complicado. Deve ter vários otakus ouvindo não, a gente agora. O evento anime, ele é tão, às vezes ele é tão deprê que você vê as pessoas fazem plaquinhas pedindo abraço. Ah, é meio triste aí. Isso, cara. É um pouco. Você pedir abraço pra desconhecidos. Eu já fui várias vezes. Eu gosto dos cosplay brasileiros, assim, que é tipo uma parada muito zoada, assim, porque o Brasil é um país tropical. É quente, não é igual, por exemplo, você vê uma New York Comic Con, a San Diego Comic Con, que a galera tá tudo lá. Tá? É, o cara pode se vestir lá, de Chewbacca assim. Tem ar-condicionado pra tudo quanto é lado e tal. Aqui no Brasil você vai ver aqueles eventos de anime, o cara vestido, sei lá, de Naruto, mas tudo suado, assim, escorrendo, aquele fedor. Aí vai chegar na mina, já tá vestido de Pikachu, todo suado. Nossa senhora! Meu amigo, eu já fui num evento de anime em Manaus. Nossa senhora! Anime Jungle. Só o cosplay de um Jundiozinho. Ah, foi uma loucura. E as namoradas, hein? Tá lá. Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? Vocês têm alguma história de levar um fora de alguma namoradinha? Alguma coisa... A história da tua vida? A história da minha vida. Alguma coisa do tipo? Não, assim, eu tenho, praticamente a minha adolescência foi a base do fora. Mas é como eu disse, eu nunca soube... faz parte. Eu nunca soube chegar na pessoa, entendeu? Eu nunca soube chegar e falar. E aí quando eu chegar... Eu chegava na hora errada, sabe? Vamos fazer um teste. Chegava aqui, na hora vamos do fazer Pokémon. Um teste. Vamos fazer um teste. Eu sou uma menina, certo, Lid? Não vai funcionar, cara. Não, vai funcionar. Olha nos meus olhos. Eu vou fechar o olho. Tá bom, fecha os olhos. Eu sou uma menina. E você tá... Tamo na balada. Tamo na balada. Na balada. Tá tocando DJ Mark. Tá, não, tá tocando o Cassinão. Cassinão. Cassinão. Aô, Cassinão. Tá tocando o Cassinão. Certo? Nesse momento, ó, tá ouvindo. Tá ouvindo. Balada. Tocando o Cassinão. O som da noite tá tocando. Isso, o Gilberto Barros, ele tá lá na balada, inclusive. Sabadaço. Ele tá junto com a gente na balada, Gilberto Barros. Eu tô sentindo. Tá sentindo. E eu sou uma menina... Sou uma menina. Maravilhosa. Maravilhosa. Sou uma morena alta, bonita e sensual. Legal. Faz okay. A voz de morena alta, bonita e sensual. Oi. Oh. Você vai puxar assim comigo ou eu tenho que fazer? Não, você. Eu tô aqui, ó. Eu só tô dançando aqui. Pode tá, ser a voz precisar... normal. Ela é uma alta sensual que vai na academia. É, eu ia ter que ter um motivo. Normal. E aí que tá. Eu nunca sei qual que é o motivo pra chegar a conversar com uma pessoa estranha. Tô dançando. Cassinão, aqui. Vira aí. Chama aí. Eu ia chegar assim. Ô, moça. Oi. Você sabia que o Cassinão é de Santos? Oh, revelação. Não vale. Acho que não vai rolar. Oh, porra, é uma informação importantíssima, cara. Sim, por que, sim, que ela não ia gostar? Porque ela nem sabe quem é Cassinão, velho. Mas ela tá dançando, Cassinão. Ela tem obrigação. Ela tá dançando porque é uma música qualquer que tá tocando. Caralho, que tipo de pessoas que vão pra balada não se importam com as músicas que tocam. Eu não quero conversar com essa menina. Galera, tchau, tô indo ver Netflix em casa. Fica complicado. Igor, você já teve alguma situação de tomar um fora de uma menina, alguma coisa do tipo? Cara, minha vida também foi a base de fora. Assim. Caramba. O time dos fracassados, amorosamente falando. Faz parte. Ai, cara, eu costumava passar bilhete quando eu queria falar com a menina. Ah, então, a velha tática do bilhetinho. Às vezes a menina tava sentada do meu lado na fila. Eu ia lá, acho que ele viu o bilhete, não tinha coragem de falar com ela. Isso já afastava. Eu passava o bilhete, ela já olhava meio torto. Tua letra era feia? Já ia embora. É, a letra é aquele... bonita, pelo menos? Não, ou? Minha letra é horrível. Saudade com L, essas coisas? Coração com dois olá, S's. Olá, gostei muito de você. Ah, daí fica difícil. Era complicado. Você tem alguma história, Brian, de tomar de um fora? Eu de... não tenho. Por caralho, temos um vencedor. Não, o Brian é o Brian e tiro certo. Então, só que eu tinha... A minha história de primeiro relacionamento foi parecido com essa do Cid, com a diferença de que deu certo. Ah, a você menina não chegou em mim. Ela também gostava de Pokémon. Ela chegou em mim e eu dei sorte de que ela não chegou na hora do Pokémon. Certo. E aí a gente ficou e namorou depois. Ah, olha só, já chegou chegando e já namorou. Sim, sim. Isso me lembra uma coisa muito importante das relações, que é o quê? O primeiro beijo. Primeiro beijo. Ah, isso é bom. O primeiro beijo é um momento mágico. É um momento tão mágico que eu não lembro o meu primeiro beijo. Eu lembro. Pra que idade vocês tinham? Eu tava velho, eu tava com 13 anos, cara. Quando caramba, eu tinha 15. Eu acho que eu tinha 16, cara. Caralho, eu achei que... Caralho, você ficou até os 16 vindo Pokémon, cara. Salto do Itararé. Não, mas é que assim, eu já beijei e já transei. Já cheguei chegando. É que eu já beijei outros lugares, já. Já cheguei beijando tudo. Olha só. Já fiz um pepé carinho. Salto do Itararé é muito precoce mesmo, cara. Eu lembro que nos atiçados a galera me chamava do cabaço. Ó o bingo! Bingo! Eles me chamavam do cabaço. Ei, lá vem o cabaço! Cara, eu só tinha 13 anos, cara. Apelido, o cabaço. Não, sério. O cabação. E, cara, eu tinha 13 anos. A minha preocupação era se o Pikachu amigos do cabaço, ia evoluir ou não ia. Sabe? Eu não tinha tempo pra pensar em mulher. É muita coisa sobre assim, a cabeça de uma capinando criança. Capinando na roça lá, velho. Caralho, cara. Eu, tipo assim, eu falei, caralho. Não, mas, na boa, 13 anos. O vai ganhar do Freeza e tal. 13 anos. Não, mas Salto do Tararé é muito precoce, cara. É muito precoce. Com 6 anos. Não, tipo, 11 anos você tem que perder o bebê, com 12 você tinha que já tá transando. Ô, louco. Tem que ser transar com outro ser humano, ou no interior? É vale interior, vale com porco, vale com ovelha, vale com tudo. Não sei. Tinha uns que sim. Mas, cara, eu era o cabaço. Aí, beleza. E aí, o que acontece? Agora eu vou entrar num campo aqui de debate, que esse é um campo acirrado. Opa, Maria. Que é a friendzone. O que acontece? Não, fala não, o primeiro beijo. O primeiro beijo foi com a menina que me colocou na friendzone. Porque eu vou explicar assim. Ah, rompendo barreiras. Ah, porque, né, sempre que surge um assunto, eu sempre gosto de alguém, sempre gosto de vir de quebrar os paradigmas. Então aparece, não existe friendzone. Então é o seguinte, quando eu tinha 13 anos, tinha uma menina de 15 que ela era, tipo, a mina mais gatinha da escola. Sempre tem. E todo mundo era fim dela e blá blá blá. E aí eu fiquei amigo dela, sem querer. E pau e tal. Sem querer. Assim, tipo, um dia a gente tava assim e tal, a gente começou a ficar. E eu comecei a me apaixonar por ela. E aí um dia eu cheguei e abri meu coração. Como eu disse, eu nunca sabia a hora exata. Eu nunca sabia a hora exata de falar. Certo. E aí eu cheguei, ela falou, não, e tal, né? Assim, enfim. E aí eu falei, caramba, agora ela sabe que eu gosto dela, né? Agora fudeu. E a partir daí, estragou ela percebeu, não estragou nada, ela percebeu que ela podia me manipular. Ah, e ela me manipulava foda, assim, cara. E era tipo, eu tinha 13 anos, porra, eu não ia ter nem... Isso é horrível. Lógico. E aí até que um dia a gente tava assim, ela falou assim, quer saber uma coisa? Acho que você merece, pelo menos, perder o cabaço do beijo. Opa, ah, o bebê, opa, né? Aí ela te deu um selinho. Não, ela me deu, e ela me deu um beijo, cara. Eu lembro que eu tava assim, numa pracinha, eu levantei, eu fui pra casa com o olho arregalado, assim, de emoção. Cheguei em casa, deitei, fiquei a noite inteira olhando pro teto, assim, meu Deus, eu beijei na boca. As 48 horas seguintes foi só masturbação, então. Caralho, foi tipo até os 16, masturbação. Cara, foi assim, foi o dia mais feliz da minha vida até os 13 anos, entendeu? Lógico. É, cara, só que todo mundo mágico. Da minha turma teve o primeiro beijo com ela. Putz. Cara, o meu primeiro beijo, ele teve uma parada meio assim, foi muito bom, mas muito traumatizante. Foi com essa mina também? Não. Cara, eu tinha ido pra La House, naquele... Começou bem, ele beijou... Beijou um counter terrorista. O Michael. E naquele dia era aniversário de um amigo meu, então eu fui pra La House e na volta eu ia passar na festa. Pra beijar ele. Quando eu cheguei na frente do salão de festa, assim, já veio meus amigos gritando, tipo, Igor, vem cá, não sei o quê, tem uma mina que quer ficar contigo. Tipo, nem conheço e tal. Aí eu, mó felizão, né, fui lá, olhei a mina. Aí, quer ficar contigo. Ela não ficou com ninguém, ela quer ficar contigo e tal. Aí troquei a ideia com a mina e fiquei com a mina, dei meu primeiro beijo. Ah. Foi muito show e tal. Foi muito show! Foi irado e desce. Ah, quando se tem 11 anos, tudo é show. Tudo que é bom é show. O primeiro beijo foi muito show, cara. Só que... Parece um homem de 60 anos falando. E aí? Aí eu fui no banheiro e quando eu voltei, ela tava ficando com outro amigo meu. Puta que pariu. Foi show, é. Aí, show, hein? O show tem que continuar, né? Cara... Aí meu coração já parou um pouquinho. Aí eu fui no banheiro de novo. Tô louca. E quando eu voltei, ela tava ficando com outro brother. Caralho, para de ir no banheiro. A culpa é tua, cara. Ela... Sai do banheiro, velho. O cara também só vai pra festa pra mijar e cagar, porra. Cara, aquela noite ela ficou com todos os garotos da festa. Você foi bastante mesmo no banheiro. E o Igor tá caindo no banheiro. Tava com a bexiga. Diarreia, absurdo. Cara, mas é assim mesmo. Fiquei muito triste, cara. É assim mesmo. Essa menina, assim, quando ela soube que eu gostava dela, que eu me declarei e tal, tipo, ah, vou continuar um amigo. Ela fazia questão de contar pra mim todos os caras que ela ficava. Nossa, tipo, ela chegava, acho que esse é o ponto da friendzone. Ela chega... Então, é a maldade. A friendzone, na verdade, a friendzone é quando a pessoa sabe que você gosta dela. É. E ela faz usufruto disso, entendeu? Isso. Porque um coração apaixonado, cara, ele tá disposto a qualquer coisa. Ele tem poder. E não existe friendzone só de homem, de homem com mulher. Tem de mulher com homem. Não, tem de eu, tudo. Por exemplo, tudo. Tinha quando eu estudava, né, tinha uns amigos meus lá, que tipo, a menina lá, que ela era muito inteligente. E ela era coitadinha, né? E hoje, coitada porque ela é inteligente? Não, porque ela era feinha. Espinhenta, assim, né? Os padrões de beleza impostos pela sociedade patriarcal. Mas enfim, ela era feia. Uhum. E aí, essa menina era muito inteligente. E ela era apaixonada no primo meu, apaixonada, assim. E o meu primo sabia. É. E ele abusava, ele chegava assim, ó, faz a lição pra mim do fim de semana. Ela fazia. ele sabia, ele fazia. Isso é a friendzone. E aí, o que ele dava em troca? Ele ia lá, fazia um agradinho. Ele fingia que ia, mas não ia. Isso é a friendzone, é aquela barreira que você não... Eu já passei por isso também. É horrível. Com uma menina chamada... O mais legal é que eu lembro o nome das pessoas. Não sei como. Eu lembro. Eu não falo. Eu falo que é pra... Eu tenho medo dos WhatsApp. Eu quero que as pessoas procurem mesmo e falem, ô, fulana. Porque tem uma menina que se chamava Paula Badaró. Nossa. Caralho, nome e sobrenome. Essa vai ser fácil achar, né? Paula Badaró. E eu gostava muito dela na sexta série e tal. E ela percebeu e ela sentava na minha frente, na sala de aula. E ela percebeu. E aí um dia ela falou assim, ô, Cid, faz uma massagem em mim. Ah, cara. Caralho, por quê? Porque, sei lá. Aí, no meio sensual, da aula, sensual. Tipo, não, era um intervalo lá. E eu fiz uma massagem nela e ela ficava, cara, quase tá muito louca, né? Mas tá show. Uma massagem show. Essa massagem show. Ela tava curtindo muito a minha. E eu percebi que eu era um grande massageador. Nossa. E eu não sabia disso. Só que daí, todo dia... Eu tinha que fazer uma massagem nessa menina. Caralho. Todo dia tinha que fazer. Não que eu não gostasse, eu gostava também. Você tirava a casquinha tava ali. Tava uma acariciada ali. Só que assim, né? Ela sabia que eu gostava dela e papai, eu achava que ia passar da massagem e só eu chegava em casa e me massageava. Mas nunca não acontecia mais nada além disso. Realmente era situação complicada. Eu tinha uma, e essa, a primeira friendzone minha, foi quando eu tava, sei lá, sétima e tal. Mas antes disso, na sexta série, eu era apaixonadinho por uma menininha. E ela também sabia, né? Porque eu escrevia nos livros, assim... Luigi e fulana. Luigi e fulana. É uma boa tática de conquista. É, amor eterno. Eu falava assim, ó, eu vou colocar em todos os livros, que um dia ela vai pegar e vai perceber que eu gostava dela, eu sabia. E ela chegava e ela pedia pra mim trazer bala pra ela. E eu levava bala pra ela, cara. É muito triste. Inclusive, você podia ter comido e não comia. Eu podia ter comido as balas. Então, tipo, eu fazia minha mãe comprar uns pacotão daquelas balas de iogurte, quem lembra? Puta merda. E aí, todo dia eu levava umas balinhas pra ela. Ah, tem balinha. Inclusive, essa é uma das maiores questões, cara. Quando eu ganhava o livro do colégio, assim, e abri, olhava na capa e tinha lá Robson e Eliana, amor eterno. Eu me perguntava se eles realmente será que deu certo. Não, e outra, você olhava aquilo ali num livro da escola pública que tinha o nome Fulano mais Fulano, e você falava assim: será que só eu não amo? Olha, será que só eu estou sozinho? O Robson está com a Shirley num amor eterno. Nossa, e eu estou sozinho. Sabe aquele meme, vendo você beijar outras bocas? Era exatamente o meme que mais resume a minha adolescência, cara. Exatamente. E as namoradas, hein? Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? Eu vou falar outra coisa. Antes que eu lembrei agora, que é uma história tradicional do Não Salvo, que é um desafio aceito que rolou da Friendzone. Da Friendzone. Dos Party, que rolou em 2013, talvez, não sei, 2012. Não me lembro 2013. Ao certo. Não me lembro ao certo. Mas teve uma Campus Party, né? Que é um evento de internet muito famoso aqui, que acontece em São Paulo. Às vezes acontece em Recife também. E estava eu na Campus Party, acabei de entrar um rapazinho, magrinho, um assim, rapazinho. Sofrido. Sabe um rapaz sofrido? Aquela cara de chateado. Cara de chateado, veio falar comigo e tá com uma menina, os dois de mão dada. Né? E ele veio falar comigo. Casal, então. Casalzinho. De mão dada, casal. Veio falar comigo e falou assim: pô, Cid, vamos tirar uma foto? Falei, vamos, tal. Aí tiramos foto, eu, ele, a menina que tava com ele, né? Eu falei, que legal, vocês são namorados? Daí ela se adiantou e falou, não. Como assim, namorado? Ah, como não? Não é namorado. Ele é meu friendzone. Cara, ela falou isso? Sim! Que filha da puta. Que filha da puta. Aí bateram, não. Não, ele falou, ele falou, eu sou a friendzone, eu sou a friendzone. Cara, sou eu aqui, ó, friendzone. Era o momento que ele podia dar um mata-leão nela. Não, cara. Ficar de boa com a sociedade. Não, ele aceitou a situação. Ele falou, sou eu, friendzone. Eu falei, como assim, cara? Friendzone conformado, é o pior tipo de friendzone. Eu falei, mas como assim, é conformado? É que o cara tem esperança. Fala, não, um dia ela vai perceber que todos esses cafajestes... O problema não é ter a esperança, não. O problema é já ser rotulado como o friendzone. Aceitado, ela é, pelo menos, é honesta, porque no fundo todo mundo sabe quando tá sendo friendzoneado, cara, e quando a pessoa tá friendzoneando ela, só achei honesta. Achei muito triste. Daí eu chamei ele de canto, falei, mas você gosta, né? Eu falei, gosto, mas tá, qual é que é a situação? Falei, a situação é que a gente tá dormindo na mesma barraca aí, a gente se conhece, cara, há não sei quantos anos. Cara, dormindo na mesma barraca, cara. Sim, a gente se conhece não sei há quantos anos. Campus Party, relaxa, nem se eles fossem casados, ninguém faz sexo lá. Eu falei, mas você já tentou ficar com ela? Falou, não, eu tenho vergonha, não sei o que. É o tradicional, né? Vergonha de andar de mão com uma amiga, ele não. Ah, daí é normal, né? Porra. Aí eu falei assim, mas você gosta dela de verdade? Eu falei, não, eu sou apaixonado por ela. Eu falei assim, eu vou te ajudar então, cara. Ele falou, nossa, daí quase caiu uma lágrima. Vamos lá, eu vou te ajudar. O senhor falou, pô, o Cid vai me ajudar, não sei o que ele vai fazer, mas ele vai me ajudar. O que que eu fiz? Num painel do Não Salvo, a gente fez um desafio aceito ao vivo. Né? Que tem inclusive no YouTube até hoje. Você procura aí esse desafio aceito. É como tirar um nerd da friendzone. Procura no YouTube, você vai ver um vídeo espetacular. E aí, é um vídeo melhor do que a novela mexicana. Pegamos o Ian, pegamos a menina, levamos ela no palco. Colocamos um fone de ouvido nela com Nyan Cat durante 10 horas. Botamos o Nyan Cat no último volume, viramos a cadeira dela, botamos um tapa-olho ali. Pegamos o Ian e começamos a modelar o Ian, né? Colocar uma jaqueta, um óculos escuro, né? Um gelzinho no cabelo. A Ju fez uma chapinha nele. A gente fez um dia de princesa no Ian. Certo. Fizemos um rápido dia de princesa ali nele. O pessoal na plateia deu nota de R$100 pra ele segurar, né? Claro. Porque tem mulher que é mais interesseira, né? Ostentar. É verdade. Né? Então, tem homem teve também. Cara que deu chave da BMW pra ele ficar rodando a chave da BMW. Ah, legal. Então cada um entregou um acessório ali pra, né, melhorar a situação do Ian. E aí, no final das contas, a gente abriu um PowerPoint no telão e a menina virou a cadeira e eu comecei a escrever no PowerPoint o que que ele deveria falar pra ela. Olha aí. E pai, comecei a mandar, você, meu amor, bababá. Eu escrevi umas groselhas ali no meio pra ficar legal também, né? Sim. E no final das contas, Ela beijou ele. Olha só. E foi show ou não foi? E foi show. Foi show, um puta beijão. Cara, quando ela beijou a Campus Party, parecia um jogo do Corinthians. Tremeu. A Campus Party, sei lá, eram umas 3 mil pessoas pulando. Parecia gaviões. Não, foi uma loucura. Parecia promoção no supermercado Guanabara. Não, foi uma loucura. É. Cara, eu tô chorando de verdade, cara. Porra, Ian, você tem noção de quantas pessoas que estão na que estão na friend zone nesse momento foram impactados por você e tiveram coragem agora. É, você é um marco na história da friend zone, cara. Agora no dicionário, quando tiver friendzone, o seu nome não estará mais. Dá mais um beijo nela, por favor. Desafio aceito, concluído, palmas! Foi uma loucura, e aí eles ficaram, mas aquele negócio, né? Eu tenho consciência de que, era um beijo e nada mais, né? Porque era uma situação. Só um beijo e nada mais. Depois disso, tanto faz. E aí eu sabia que era só um beijo e tal, mas para minha surpresa, Ian e Clara, que era o nome da menina, estão namorando até hoje. Opa, olha só, palmas pro Ian. Palmas pro Ian. Estão namorando até hoje, beijaram na Campus Party graças a um desafio aceito, e ele saiu da friendzone, e eu acho que esse vídeo ele também ajudou muitas pessoas a tomarem coragem, tentarem mudar de repente, ou se aproximarem da pessoa que amada, ou que acha que é amada. É inspirador, demais. Inspira outras pessoas. Inspirador. É motivacional. A friendzone dói o coração, né? Dói o coraçãozinho. Dói o coração. Eu lembro que eu gostava muito de uma menina no meu colégio chamada Patrícia também. Ela era portuguesa. O Cid ele tem uma lista de nomes que ele decorou mesmo, cara. Não, quando toca no coração, fica gravado. Ela diz portuguesa. Que no coração. Ela era portuguesa. A minha mãe falava assim: ó, quando você prega um prego em uma madeira e você tira, certo. Fica a marca do prego. O amor, quando ele machuca o coração, mesmo quando ele sai, fica a marquinha. É verdade. Sua mãe está certa. Dá aquela piscadinha. Não, isso aí dá uma música do Leonardo fácil. Ah, isso é uma coisa legal. Não a música do Leonardo, mas é um reencontro com a ex-namorada, tá ligado? Também. É muito bizarro isso, cara. É, mas só voltando que eu. Na Patrícia Portuguesa. Patrícia, é verdade. Eu gostava muito. E eu vou confessar uma coisa, vocês podem até me zoar. Vocês podem me zoar. Mas até a quarta série do colégio, eu era um garoto muito popular. Eu era o garoto. Era o cabeção, tipo. Era o cabeção. Era o cara que tinha todos os tazos da promoção. Isso, eu era um garoto popular no meu colégio. Eu era popularzinho e tal. Já tinha namoradinha. Né? Não beijava na boca, mas já tinha namoradinha. Namoradinha de andar de mão dada. E ela sabia? Ela sabia. Isso já é namorar pessoas que não sabem que você namora ela é muito divertido. Até a quarta série, isso acontece direto. É normal. E daí, você namora várias e não sabe, elas não sabem. Nossa, nessa época eu peguei bastante, viu? Nessa época eu passei o rodo. É aquela frase: você pode escapar das minhas cantadas, mas jamais escapará das minhas punhetas. Frase horrível, meu Deus. Eu gostava da Patrícia, andava de mão dada com ela. E aí eu comecei a gostar de uma outra menina, que era Maria Clara. E também andava de mão dada com as duas. Nossa, era o Big Boss da escolinha. Eu era muito popular. Eu era o alemão. Era o alemão do BBB. É o alemão do BBB. Exato. Era o alemão do BBB. Era a Fanny e a Iris. Tá, olha. Era exatamente isso. Tá. E aí eu tava só nessa bigamia aí. Uh-huh. Tava, né, todo pimpão poliamor, ali. Poliamor. Você já era poliamor. Chegava no recreio, todo mundo olhava pro casal. É foda que você tinha que pagar dois lanches daí, não, elas pagavam. Opa, elas dividiam pra pagar. Que homem. Caramba, cara. Não, era um momento mágico. Era um momento mágico, só que a vida não é. A vida não é só rosas, né, cara? A vida não é só alegria, né? Nunca tinha beijado os dois na boca, só de mãozinha dada, mas era namorada, né? E pros outros era tá rolando um sexo anal ali. Surubão toda noite, isso aí. Nada disso, obviamente. Mas chegou uma peça de teatro do colégio, onde eu fazia o personagem do Padre Anchieta. Opa! Eu era o personagem Padre Anchieta. O cara era o padre do bagulho. E eu era vestido de padre, e elas eram vestidas de índio, de índia, né, no caso. Uhum. E aí tava todos os pais, né, assistindo a peça do colégio e tudo mais. E aí, durante o momento, acabou a minha fala, eu saí da coisa e elas estavam esperando ali entrar também. E eu dei um selinho nas duas. Aí os pais viram. Vestido de padre. Ah. Sim. Que pariu, que... E aí? Ah, e aí que eu fui expulso da peça. Expulso da... Quase fui expulso do colégio. Mas os pais delas não viram você fazendo essa pouca vergonha? Não, alguns pais viram, por isso. Mas o maior problema foi eu estar vestido de padre. Sim. Ah, pegando duas mulheres. Ah, não, vestidas de índia. Exatamente. Vestidas de índia. Sim, se fosse coroinha, tava tudo normal. O catolicismo chegando com força nas tribos indígenas. Sim. Sim. E aí, nesse momento, eu percebi que ali o meu mundo desabou. Porque meus pais já começaram a me proibir de andar com ela. Namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Proibir de vestir. E aí, existe um ponto no colégio que é um ponto crucial, que é quando você muda de horário. Ah, puta que pariu. É um ponto crucial. E o meu horário no colégio no Lusíadas, o que que era? Quando acabava a quarta série, você ia pra quinta série e virava de manhã. De manhã, só os vencedores. É? Só os vencedores. E aí, o problema era, na quarta série era do pré até a quarta. Então, quem era da quarta, meu amigo? Era o veterano do colégio. Era o veterano da facul. Quando você entra na quinta, você é o bicho. Você é um novatinho. Muito bom. E tem aí a grande merda que é o seguinte, você as meninas... perdeu seu status. Sim, as meninas da quinta série... estão cagando pros meninos da quinta. Elas querem saber dos meninos da oitava. Terceiro colegial. Entendeu? Já tá em outro... Então, cara, quando teve essa mudança de horário, eu fui do luxo ao lixo. É, você foi tipo o Brasil no ranking da FIFA, assim. Você foi? Você foi de Justin Bieber pra Lídio Matheus. Na hora. Eu achava o Bambambam, duas meninas, não sei o quê. Cara, foi questão de um mês de férias. Pá, trocou, acabou minha vida. Minha vida acabou. Certeza, minha vida acabou. Eu continuava jogando bola com o Todinho e as meninas beijando na boca os caras das oitavas. Essa época da vida é meio... é difícil arrumar uma namoradinha, né? Porque as menininhas mais... elas querem os mais velhos. Isso é normal, natural. E aí você não sobra ninguém, porque as mais velhas não querem você também, não, entendeu? Não, não quer. Elas não vão, tipo, o pirralho lá. Tá ligado? É uma fase complicada de arrumar uma namoradinha. É, e tem uma outra fase interessante que é, depois do primeiro beijo, tem um período, normalmente, muito longo até o segundo beijo. Aí você dá um beijo e fala, agora vai! Agora vai! Aí você fica, tipo, 2 anos. E aí é muito pior. Até beijar de novo. É muito pior. O período sem beijos depois do primeiro beijo é muito pior do que toda a vida antes. Você sabe como é que é. Exatamente. E você já sabe como é que é. Você tem um gostinho. É por isso que ninguém esquece do primeiro beijo, cara. Porque fica pensando nele durante muito tempo. É, você tem que ficar lembrando. É verdade. Cada memória, né? E pra chegar no primeiro beijo é terrível. Eu lembro que, assim, quando eu tava, sei lá, quinta série, tipo, cada ano, uma coisa, mas cada ano, cada série eu era apaixonado por alguém. Eu sempre fui o Bocó. Aí, quando eu tava na quinta série, eu era apaixonado por uma menina, que a gente era apaixonadinho, assim, desde que essa coisa da quarta série, que era aquele amor inocente, sabe? E aí, quando chegou na quinta série, ela tava ficando bonita e tal, e eu lembro que o meu sonho era apaixonado. E aí, tinha uma brincadeira, não sei se alguém aqui vai saber, que era o Carta Pra Esse. Não, já ouviram falar? Esse, como é que é? A gente carta pode conhecer outro nome. Tem outro nome. É aquele que você tampa, você chega e tampa o olho de alguém e fala assim, Carta Pra Esse. Não. Pra esse, tem uma filha. Pra esse, tem outro nome. O que você quer? Beijo, abraço. Ah, é o salada mista. E aí eu roubei. Aí nesse dia eu roubei. Porque eu cheguei, falei assim, deixa um pouquinho, porque ela tava participando. Sim. Essas táticas são boas. Aí eu falei, mano, hoje eu vou realizar meu sonho. Que é tocar os meus lábios em alguma parte do corpo dela. Nem que seja na mão. Nem que seja no dedão. E aí, cara. E aí acontece, eu falei, ó, deixa um pouquinho aberto só os vão da mão assim. Aí, carta pra esse, eu não. Carta pra esse, eu não. Carta pra esse, eu sim. O que você quer, cara? Só que daí era passeio, beijo na mão. Passeio? Passeio, você ficava de mão dada e passeava. Ah, olha aí. Passeio, beijo na mão ou... soco na cara. Sei lá, tipo, um abraço, uma parada assim. Aí eu falei, eu quero um beijo na mão. Cara, a menina, ela fez uma cara de nojo pra mim, assim. Cara, ai, que nojo desse guri gordo, desgraçado. Aí eu peguei a mão dela e dei um beijo, cara. Sério. Que delícia. Aí, aquilo, pra mim, eu fiquei tão feliz que eu ficava sonhando assim. Eu falei, cara, será que eu beijei a mão dela muito forte? Será que eu babei? Eu tava tão feliz, mas eu comecei a ficar preocupado como foi que ela recebeu aquele beijo na mão. Eu falei, será que ela lavou com o desengordurante, assim, né? Puta merda, cara. Aquilo foi foda. E aí foi, tipo, foi um período sabático também até eu ter o primeiro beijo, assim. É complicado. Ai, é um período difícil. Mesmo porque no primeiro beijo você nunca fez. E outra, não tem tutorial do Iberê no YouTube que vai te ensinar. Não. Chupa gelo, chupa laranja. Ensina a beijar na boca? Na boca? Não sei, cara. Será que deve ter YouTube? Não sei. Mas a técnica que o Igor falou é... Como é que é? Chupar gelo, laranja, isso aí mas nada não resolve. Não tem nada, cara, parecido. Tem a técnica de beijar o joelho. É. Também é como se eu estivesse beijando um bebê na boca. Porque não é assim, velho. Não tem nada demais na cara. Não é legal, não é legal. Tipo, quando você beijar a mina, não vai ser igual beijar o joelho, bro. Não vai, a não ser que você beije o joelho dela. Exatamente. E ainda tem a possibilidade dela também não saber beijar. E aí fica igual aqueles videozinhos que a gente vê na internet da molecadinha se beijando. Que é só a linguada pra todo lado. Essa é uma informação importante, inclusive. Vocês sabem se o primeiro beijo de vocês foi em alguém que também estava tendo seu primeiro beijo? Eu sei que eu menti que não era o meu primeiro beijo. Tá. Eu falei que, nossa, eu sou muito beijador. Olha, tô beijando direto, beijo pela, geral. Pela quantidade de garotos que a Alexandre beijou naquele dia, eu acho que não foi o primeiro beijo. Não, foi a primeira vez, nem naquela noite. Então, essa que foi o meu primeiro amorzinho, que me deu, minha friendzona que me deu o primeiro beijo. Nessa época lá em Saltarelli, tinha uma mania de contar com quantas pessoas ficavam. Então, tipo assim, eu fiquei com 5, 10 e tal. Essa o menina, dos atiçados. Na época, ela tinha 15 anos, ela falou que tinha ficado com 52 moleques. Caralho! É sério, cara. É sério, não tô inventando. Devo ter sido, sei lá, o 54º, sei lá. Caralho. E foi tipo assim, foda-se, entendeu? O problema é que eu era o primeiro. É isso aí. Autoestima é o que vale. Não importa que ele tenha perdido todo aquele dia. E as namoradas, hein? Tá lá. Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? A gente falou do primeiro beijo, falou da friendzone, queria saber de namoro. Vocês têm alguma história, assim, de algum namoro? É lógico que aqui só o Igor não está namorando, né? Então, talvez vocês fiquem, não sei... Acanhados de contar sobre alguma coisa de ex-namorada aí. Sim. Eu não tenho problema nenhum pra falar. Eu era muito apaixonado. Minha primeira namorada foi uma menina lá de Santos. Né? E essa menina, ela tem um nome engraçado, inclusive. Ela tem um nome engraçado, não vou falar o nome dela. Aquela que não deve ser mencionada. Não vou falar, mas começa com A e acaba. Não vou falar. Ela tá coçando a língua pra falar, que é um nome muito legal. Inventa o nome pra falar. Legal, sei lá. Vou inventar o nome, Alana, por exemplo. Pronto, vou inventar esse nome. Impossível. E aí, Alana não vai existir. É a Alana, foda-se. É a Alana. Caralho, o editor, ele tá maluco aqui, porque o Cid já mandou cortar umas 4 vezes essa porra. Vou falar. Alana. Aí, Alana, vai se fuder. Ordinária. Alana, o negócio é o seguinte, ela era um pouquinho gordinha. Era um pouquinho cheinha, mas assim, amor sem preconceito, eu não vejo problema nenhum nisso. Exatamente. Achava ela uma delicinha. A vantagem é que os peitos eram maiores, provavelmente. Também, não lembro também, mas tem esse problema, né? Você esquece até no peito da pessoa às vezes, né? É meio triste isso. Mas enfim, a Alana, ela era minha primeira namorada e ela... como é que eu vou explicar? A gente terminou, depois de 6 meses, por um motivo um tanto quanto estranho. Ela falou um dia que queria conversar comigo. Que ela queria terminar comigo porque a gente era o casal Oi. Casal Oi. Que é o casal Oi? Pois é, já ouviram falar? É casal Oi. Eu lembro do casal 20. Não, ela falou, Cid, eu quero terminar com você porque a gente é o casal Oi. Eu falei, Oi? O que é casal Oi? Não sei o que é casal Oi. Ela falou, não, casal Oi é o seguinte, é que você é muito magro e eu sou gordinha. Então quando a gente sai na rua, as pessoas olham e vê a palavra Oi. Caralho, que maldade. E aí ela ficava... Eu sou um casal Oi, então, porque a Camila é magrinha. Aí, ela ficava com vergonha de andar de mão dada comigo porque era muito magro. Eu fui rejeitado por ser magro demais. Magrofobia, cara, é isso? Magrofobia. Eu realmente espero que ela esteja sozinha até hoje, cara. Eu encontrei com a Alana há pouco tempo. Lá em Santos, e ela tá maravilhosa. Mas, cara, isso também isso é uma dor do coração. É quando você tem aquela menininha da escola que ela é feinha. Não, ela fica bonita. E ela fica maravilhosa. A bonita fica feia. E os bonitinhos viram viadinhos. Aqui, ó, era bonitinha no meu tempo de escola, tá tudo uns tribufuzinhos. Fica acabada, mas sabe por quê? É o desgaste. É desgaste. É, tinha umas meninas na sexta série que eram maravilhosas. E aí já na sétima série já gravidou, na oitava não, tava já, com o terceiro filho. Já beijou 60. Beijou, é o desgaste, entendeu? Mas eu tô inconformado aí com o negócio do casal Oi. É preconceito. Porque existiam formas de resolver esse impasse. Existia, sem ter ela que emagrecendo ou engordando, por exemplo. Não, sim, exatamente. Ou só trocando de lado. É, dá a mão direita e vira o casal 10. É, pronto. Aí tinha o casal 10, ela não podia terminar comigo. Ah, mas não. Depende, vocês estão indo ouvindo, né? Vira Oi de qualquer jeito. Isso não é um problema. Verdade. Fica andando em ciclo em volta dela. Assim. O casal de lado, órbita, então, lá. Assim. De frente um com o outro e andando igual um caranguejo. O casal Siri, é. E as namoradas, hein? Tá lá. Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? Vocês já tiveram que terminar com alguém? Isso eu nunca fiz na minha vida. Eu não sei que gosto que tem isso. Porque eu sempre levei pé na bunda, cara. Eu sempre inclusive, eu já fui trocado por uma... Tipo assim, sabe aquela coisa terrível, assim? Tipo, ser trocado. Aí é foda. Não. Caralho, não, isso dói. Hoje eu brinco com isso. Tanto que na época eu até criei um perfil no Twitter. Criei não. Fiz uma versão brasileira, né? Do Depression Dog, que é o cão da depressão. O arroba cão da depressão. Uhum. Que eu fiz e que era, tipo, só pra me chorar minhas mágoas mesmo, cara. era tudo real. Cara, porque foi terrível. Eu chorava no banheiro, cara. Eu sabe qual que era a minha válvula de escape? Eu pegava meu Walkman amarelo. Nossa. E eu entrava embaixo do viaduto. Embaixo da mesa, assim. Embaixo do ônibus. Botava o fone e eu escutava a música Meu Casamento. Do Jean Giovanni. Jean Giovanni. Ah. O passou e eu sofri calado. Eu escutava essa música. Ó, toca aí. Ó. É maravilhosa. Já dói o coração. Não, já dói. Eu chorava. Meu namoro tá bem, agora, eu tô triste, imagina. Não, eu chorava. Eu pensava nela. Cara, eu tive que terminar o namoro uma vez porque a mina era meio burrinha. Caralho, cara. E aí é difícil explicar que tá terminando. Como é que ela vai entender que eu não quero mais? Ai, cara, é que foi assim, cara. Eu conheci ela à distância. Eu não vou falar o nome dela, é a Júlia. Mas é a Alana. Mas é a Alana, não é? Cara, então, eu namorava com a Júlia à distância, alguns meses. Aí eu vim pro YouPix, isso foi em 2013. A Júlia é da onde? A Júlia é aqui de São Paulo. Ah. Aí a gente se encontrou a primeira vez no YouPix, a gente ficou a tarde inteira e tal. E quando ela foi embora, eu fui levar ela até o ponto de ônibus pra ela ir pra casa dela. Sim, tá. Era o cavalheirismo, né? Sim, né? Levar até o ponto de ônibus. Pagou o máximo que você pagou pode fazer. Passagem? Não paguei nada. Ela tinha que se esforçar pra ficar comigo também, cara. Eu tive nossa, que homem. Você tem que se valorizar, longe, né? Cara. Tu veio de longe, ela eu vim já tava. Catarina, cara. É, tá pô. Certo. E aí? Aí, cara, eu levei ela até o ponto de ônibus, eram às 6h30, horário de pico. Ih. O ponto de ônibus estava cheio. Sim. Aí, o motorista de ônibus de São Paulo já é louco. Quando o ponto de ônibus tá cheio, eles ficam mais loucos ainda. Tipo, eles param, dão pressão. Eles dão 15 segundos pra todo mundo entrar e aceleram. É, vai embora. Aí chegou o ônibus dela, ela me deu um beijo. É. E quando a gente acabou de se beijar, o ônibus já tava saindo. Mas tá mesmo, cara, tá mesmo, vou falar a verdade, cara, né? Cara. Vai se beijar com o busão fechando as portas, tá parado. Então, não. Mas e aí, o que aconteceu? Aí... O busão tava com as portas abertas ainda. Uhum. Ela correu pra tentar alcançar. Só que ela chegou só até a porta do meio do ônibus. E ela decidiu... E como o próximo ônibus ia demorar pra entrar... Uhum. Ela decidiu entrar pra ali mesmo. Ela queria se livrar logo de você. Aí ela colocou o pé na porta do ônibus. Caralho, e o motorista fechou a porta. Nossa! E o busão andou. E ela caiu e foi arrastada, tipo, 3 metros. Credo, cara! Pela calçada, tá ligado? Como assim, aí, cara? Aí você terminou com ela por causa disso? Caralho, que monstro que é você, velho? Aí a galera do ponto de ônibus... Eu tô chocado aqui, cara. A mina sofreu um acidente e você... Não, hoje ela eu usa... Eu não gosto de pessoas que sofrem acidente. Hoje ela usa a porta de cadeirante por obrigação, por necessidade. Caralho, que monstro. Aí, cara, aí a galera, tipo, gritando... Tem aí, você fez até errado. A galera gritando no ponto de ônibus, manda mensagem pra pedir desculpa agora. Não, ela não fala mais comigo. Tá bem, tá bem, por que será? Aí, mas aí, mãe, termina a história. Quero eu tô tentando se maldito não, deixar não falar. Não, vou deixar você terminar essa história, coisa terrível. Aí o busão parou, ela se levantou, tipo, limpou a calça como se nada tivesse acontecido. Ah, de boa. entrou no ônibus e foi embora. Foi a última vez que eu vi ela na minha vida. Ué, nossa, mas ela achou que a culpa foi sua? Não, aí a gente... Pelo raro, fica beijando nela, deixar a menina embora. O beijo dela, o beijo do Igor deixa a pessoa tonta, velho. A pessoa fica desnorteada, de tão gostoso que é esse beijo. Aí a gente conversou pro WhatsApp e eu falei, ó, então... Não vai dar mais pra ficar, tipo, acho que eu não vou mais te respeitar. Depois você não mesmo sabe entrar no ônibus. Ah, não, você não fez isso, cara. Pra casar comigo, cara, tem que saber não pegar ônibus. E ela não... Tem que se acostumar, a né? A mina pra namorar comigo tem que saber como é que faz pra atravessar São Paulo, cara, com 3,50. E ela não parou de falar só comigo, ela parou de falar com... O ônibus inteiro. Com todo motorista. Motorista. Não, todo mundo. E ela nunca mais conversou com motorista. Todo mundo que tava naquele ponto de ônibus nunca mais... Não, mas ela parou de falar com todo mundo que era... Do Yopix? Que tinha o mesmo círculo de amizade nosso. Ela nunca mais... Parou de falar com todo mundo. Ela ficou envergonhada, obviamente. Desapareceu, assim. É, desapareceu, ficou, velho. Porque ela ficou conhecida como a mina que foi arrastada por um ônibus. É. Aquele dia eu fiquei chocado, bolado pra caralho. Aí ela entrou no busão, eu virei as costas e comecei a rir desesperadamente. Caralho, o que aconteceu, tadinha, aqui? Cara. Meu Deus do céu. Que coisa triste. Cara, que término de namoro maravilhoso. Foi, cara. Foi. Eu nunca vou esquecer, eu acho. O término de namoro é uma coisa bizarra. Bizarra, né? Porque é, sim, eu já terminei com algumas meninas aí. Uhum. É, você falou que também já terminou, né? Os meus dois namoros foi terminei. Você que terminou. Nossa, os meus também. Onda. Todos os meus namoros, os X namoros, foram eu que terminei. Uhum. E, cara, é uma situação complicada. Como é que você decide isso, querido? Então, porque assim... É, porque quando vinham terminar comigo, eu falava assim, mas por quê? Mas me dá um motivo. Que está acontecendo? É porque a gente tem um motivo. Me dê motivo. Porque vai terminar embora. Comigo. Porque vai terminar comigo se eu até sei andar de ônibus? É, eu sou tão legal. E então, esse que é o problema. Porque assim, se você terrível namorou com uma pessoa... Jamais termino com alguém. Faça igual a namoradinha do Igor. Some. Some no ônibus. Só some. Notícia, melhor é do que terminar, ruim. Você sumir. É ruim demais, cara, você receber essa notícia. É horrível. Fala que vai comprar cigarro e não volta mais. É isso. Vai comprar cigarro na puta que o pariu, cara. E some. Não, então, o grande problema de terminar, o que que é? Você passa um tempo com a pessoa, então você tem um certo carinho com a pessoa. Claro. E outra, se você começou a namorar com essa pessoa, de todo mal ela não é. Não. Né? Não, você terminou que a pessoa é horrível. Os dois são de todo mal. E aí... É, ou isso. Mas assim, não é só porque você terminou que você não pode ter uma amizade. Você não precisa virar inimigo mortal, né? Não pode virar, não precisa ser inimigo. Eu, minhas ex-namoradas aí... É, não tenho problema nenhum com nenhuma delas. Sim. Só quer que elas morram. Se elas têm com... É, só a última que me bloqueou no Facebook e tal, elas têm comigo, mas... Eu não tenho, assim, eu tenho um maior carinho por todas, assim, mas é porque eu acho que se você passou um tempo com a pessoa, alguma coisa de bom ela tem, né, obviamente. Claro. E um aí, peito bom, uma bunda boa. Às vezes também. E pra terminar... E ela sempre ajudou você a evoluir. Então, né, tipo... Acho que sim. Você muda. Sim. Nossa, você viu, aprende. Foi bonita essa frase, hein? Foi bonita. O Igor evoluiu. Percebeu? Jamais corra atrás de um ônibus em São Paulo. Foi a maior lição que ele tirou do seu namoro. Foi. Tem uma de Lari agora no texto do Medium. Eu evoluí, não sei o que. Os evoluidão. Os evoluidão no Facebook. E aí... É, pra terminar aquele negócio, você não sabe como você vai explicar. Então, eu não tive essa dificuldade nunca. Por quê? Era muito claro, assim, o porquê? Exatamente, porque assim, eu nunca tive uma vontade de terminar um namoro durante o namoro que estava tudo bem. Certo. Quando a gente conclui que quer terminar, é porque algo não está bem, exatamente. Certo. Aí, esse algo... Aí você fala real? Sim. E se for, tipo, você tem bafo? Tem que falar. Tem que falar. Mas isso aí não é motivo pra terminar o namoro. É, isso não é uma razão pra terminar o namoro. Tipo, escova os dentes aí, Miro. Ô, caralho, escova essa bosta aí, pô. Para de comer cocô. Que agressivo. Comendo carne de múmia, caralho. Mas, por exemplo, como é que... É difícil. Eu não sei terminar. Eu não sei também, eu fico naquela. Se um dia eu for terminar com a Camille, eu já vou avisar ela. Eu vou sair pra comprar cigarro. Ah, mas você não fuma, vou começar agora. É, eu terminei algumas vezes, mas eu fico... É uma situação delicada. Conta pra gente alguma dessas... Ah, eu falo... Eu chego e falo real, ó. Não é... Não, tô, não tá rolando mais e bababá. Eu vou terminar porque você é um otário. Mas aí quem fica sempre naquela. Termina, mas daí na semana seguinte encontra de novo. Esse é um ponto interessante. Aí dá uns beijinhos. Aí já tá se sentindo meio sozinho, assim. É, daí você fica meio carente. Tá naquela... Tá acostumado, né? Tá naquela rotina de encontrar pessoa, aí que você cai nas armadilhas. Aí do, ex, é um do erro, ex-namorado, da ex-namorada. É um erro a não se cometer. É o, a armadilha do ex. Esse que é o, verdade, é o grande problema. Só não pode cair na friend zone depois de já ter namorado, né? Ah, não. Aí, fodeu. Cair na friend zone da ex... É um ciclo que eu nunca imaginei isso. Isso é maneiro. Deve, não, com certeza tem gente que tá na ex, na friend zone da ex-namorada. Que é uma ex-friend zone. Ex-friend zone, ex-namorada, atual friend zone. Tem que fazer um novo título aí pra pessoa. E as namoradas, hein? Tá lá. Tá lá onde? Na casa delas. Onde que elas moram? Tipo Mia, na sala. Primeira transa. Foi com namorado ou não foi com namorada? Não. A minha foi. A minha, eu acho, eu não lembro. A minha foi horrível. A minha primeira transa foi horrível. O primeiro beijo foi mágico. A minha, eu fui meio que estuprado. A primeira transa foi horrível. A primeira transa também foi horrível. A minha foi ok. Não, a minha, eu tô tentando lembrar direito agora. Foi atacado sexualmente. A minha foi ok. É, porque eu não sabia o que você tava fazendo. Eu só fiquei parado assistindo televisão. Você precisou fazer uma coisa. Tava passando Pokémon de novo? Tava passando Pokémon. Que azar, caralho. Tava passando procurando o Nemo e ele transando. Tava passando alguma coisa muito legal na TV, eu fiquei sentado banheira no sofá do Gugu. E ela ficou pulando lá, foi muito louco. Mas foi mais ou menos isso. Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Vocês tinham namoradinha que vocês sonhavam quando vocês eram criancinha, assim? Eu lembro que quando eu era moleque, eu sonhava um amor que, platônico. Que eu ia namorar isso, a Eliana. Eu tenho. Eu gostava da Eliana, cara. Eu tenho, mas eu não posso falar porque ela é minha amiga hoje. Ela era famosa na época. Sim. E hoje ela é minha amiga. Meu sonho era namorar a Eliana. Ela é famosa ainda e eu não posso quando falar. O maior número de namoradinhas de sonho que eu tive foi da época das Chiquititas. Eu gostava de todo mundo. Cada dia eu gostaria de uma. Eu tenho um amigo que namorou uma Chiquitita. Caralho, que inveja. Caramba, que foda, né, cara? Lembrei de uma história boa. Manda aí. Desculpa, vou cortar, porque essa história é muito boa. Manda. De fora também. Que é da Chiquitita. É quase isso. Opa. Eu gostava de uma menina. E aí a gente foi numa balada juntos, né? A gente tava se conhecendo, tava um monte de amigos junto. A gente foi numa balada lá no Guarujá. E aí nessa balada tinha um cara do Bros. Era aquele negão com o cabelo espetado. Sim, pode crer. Não faço ideia o nome dele. O negão com o cabelo espetado. O Bros, não faço a menor ideia. O cara do Bros. Não, eu sei qual é, tô ligado. Né? Você lembra do Bros, lógico. Lembro da capa do CD. A capa do CD, não. Tocava clipe, o caralho. É o amor, né? Esse é o amor da quarenta. Não, isso é Twister. O Bros era o... Sim. Esse amor é tão profundo. Lembrei. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Que teve o Neo, aquele que teve o torneio lá na SPP. Era o... A Ruge também tinha? Era o Ruge masculino. É o Ruge masculino. Que legal, cara. E aí tinha um cara do Bros, tava num camarote lá, e essa menina tava, né, tentando pegar ela ali, bababá, gostava muito dela e não sei o quê. E aí ela tava do meu lado, ela pegou o telefone e ligou pra mãe dela. E eu tava... Cara, eu fiquei a balada inteira do lado dela. E ela falou assim pra mãe dela: mãe, eu fiquei com o cara do Bros. Uou! Daí a mãe dela: nossa, que legal! Caralho, quem é esse cara? Não sei o que, ele é muito legal, blá, blá, blá, enfim, ela, sei lá, mãe amigona, sabe mãe amigona? Mãe brother. Mãe brother, mãe brother que você conta mãe tudo. Mãe Bros. Ela ligou pra contar que ficou com o cara do Bros, só que assim, ela não tinha ficado com o cara do Bros, porque eu tava do lado dela o tempo todo. Ah, entendi. Aí eu falei, que porra é essa? Ficou com o cara do Bros, que mentirosa é essa? Eu falei, vou ligar pra mãe dela pra contar que é mentira. Eu falei, não, vou ficar aqui na minha. Aí eu falei, que história é essa? Ficou com o cara do Bros? Falei brincando assim, não. Daí ela falou, não, eu liguei pra minha mãe porque eu não fiquei, mas eu vou ficar. Minha meta pra essa madrugada. Eu falei, como assim? Ela foi cara, ela a aprovação. Eu só falei assim, como assim? Ela deu 3 passos, falou alguma coisa no ouvido do cara, do Bros, e deu um beijo na boca do cara e eu fiquei. Puta, que dorzinha, um coraçãozinho. E eu fiquei com aquele. Ai! Ela não era minha prometida. Não era tua prometida. Ela não era minha prometida. Mas o que você fez depois disso? Você continuou do lado dela na balada? O que você acha? Ou você foi embora? O que você acha? Eu ia embora. É lógico que eu fiquei do lado dela, o resto da balada. Falando que sou foda, otário. Você beijou. Caralho, eu também queria beijar ele. Sou um otário, é lógico que eu fiquei do lado dela. Não tenha dúvida disso. Que dor no coração. Ai, cara, que caralho, tristeza, eu perdi a mina pro cara do Bros. E nem, cadê esse cara e hoje? E nem a coreografia da música você aprendeu, hein? Tá, isso eu aprendi, sim. Mas pelo menos o autógrafo você pegou ou não? Não. Então peguei. Não valeu nada essa porra. Bom, tô relembrando agora, fiquei até triste. Tá, vamos encerrar, que eu já tá dando uma depressão, então. Vamos. Só sempre história triste. Nossa, nessa eu tô porra. Muito mal, cara, ficar lembrando dessa moradinha. Que merda, cara. Nossa, ai, que triste, cara. Nossa. Aposto que tem muita gente chorando, escutando cara, agora. Pra cara, pra terminar aí, Baia, bota... Bota Bros aí pro Cid chorar. Não, Bros não, bota... Jean Giovanni. O tempo passou, eu sofri calado. Que eu quero sofrer calado aqui. O tempo passou, eu sofri calado e repete. O tempo passou e eu sofri calado. O tempo passou e eu sofri calado. O tempo passou e eu sofri calado. Mais um Não Ovo! Pois é, mais um Não Ovo. Você que tá chegando agora, caiu de paraquedas, assine o nosso feed que tem aí no post, nãoovo.nãosalvo.com.br. Tem aí o endereço do nosso feed, o nosso link. Se você tem Android, você coloca o link aí no aplicativo de podcast que você usa. Se você tem o Apple, né? O iPod, iPhone e tudo mais, você procura Não Ovo e assina o nosso canal aí, que é mais fácil. Você recebe todos os episódios que aparecem de Não Ovo, Teoria Não Ovo, Análise Musical Não Ovo e tudo que, sei lá, que surgir. Você recebe direto no seu celular sem precisar ficar procurando. Ou então também participe nas redes sociais aí, no @ Não Ovo no Twitter e no @ Não Ovo no Facebook. Conte a sua história aí de friendzone, sua história de namoradinha, sua história, principalmente no Facebook, dá pra fazer um textão, né? Comenta lá. Vamos fazer eles responderem a pergunta. Friendzone, existe ou não existe? Claro que existe. Eu vou deixar no ar. Sim, eu já votei que existe. Eu votei que existe também. Eu também voto que existe. Só quem passou que sofreu calado. Meu. Só quem viu o tempo passar e sofreu calado. Quem sofreu calado sabe do que a gente tá falando. Enfim, fica aí o questionamento, a discussão na fanpage. E também dá pra comentar também no post do Não Salvo, né? O post sobre o assunto. Enfim, esse é mais um Não Ovo e até a próxima. E eu vou sofrendo calado aqui. Com letras douradas no papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Eu tinha uma. Minha primeira namorada foi a Alana. Alana. Nome bonito. Belo nome. Belo nome. Alana, que idade? Alana, devia ter uns. Sei lá, uns 18, 17. 18, o pai queria Alan, a mãe queria Ana. Aí virou Alana. A Alana, lá de Santos também, foi minha primeira namoradinha. Só que a Alana, ela era... Puta, eu não devia ter falado o nome dela, que eu vou falar mal agora. Corta aí, Baia. O Baia coloca pi. Não, vou corta esse pedaço. Eu vou voltar.